colchão de senzala não fico. Que tira daqui tico tico. É no pé, na asa, é no bico. Que tira daqui tico tico. Ao que dá em Francisco, dá em Chico. Que tira daqui tico tico. Quando o galo cantar, eu me pico. Que tira daqui tico tico. Camará, ninguém dá tombo num guerreiro de Guiné. Vamos embora pro quilombo, lá de Ilha de Maré. Não nasci pra capacho de rico. Tira daqui, tico, tico. Não sou besta de cabo ou jirico. Tira daqui, tico, tico. Capoeira escondido eu pratico. Tira daqui, tico, tico. Pra lutar com feitor e milico. Tira daqui, tico, tico. Todo mundo é rei sem trono, não se vive na corrente. Passarinho não tem dono, nem gente é dono de gente. É com quem tem poder que eu implico. Tira daqui, tico, tico. Com pancada eu não me modifico. Tira daqui, tico, tico. Pra parar de bater não suplico. Tira daqui, tico, tico. Vou morrer mas não peço pinico. Tira daqui, tico, tico. Sou guerreiro de Aruanda, Beira-mar é quem me guia. Quem comigo sempre anda é o besouro da Bahia. Camará, ninguém dá tombo num guerreiro de Guiné. Vamos embora pro quilombo, lá de Ilha de Maré. Todo mundo é rei sem trono, não se vive na corrente. Passarinho não tem dono, nem gente é dono de gente. Sou guerreiro de Aruanda, Beira-mar é quem me guia. Quem comigo sempre anda é o besouro da Bahia. Camará, ninguém dá tombo num guerreiro de Guiné. Vou-me embora pro quilombo, lá de Ilha de Maré.